vagabundo, atirar, passa mal, derrubou, pipocou no beco da ponto 40. Aqui cê fala baixo e diz que o calma atenta. O rap invadiu a quebrada do boy que tentou imitar, mas não é como nós. Ó, andar diferente, estilo vagabundo. É mais um Silva vencedor, porra louca no mundo. Ó, quem é, quem conhece, só sentimento. A um passo do destino, amargurado por dentro, provando o veneno que a mídia criou. Aplausos e vaias, não guardo rancor. A mil pés do limite, o céu é o destino. Me dedico ao rap, eu não ando sozinho. Obrigado a minha mãe, a meu pai que me criou. Quantas vezes no barraco a gente chorou. De leste a oeste, de norte a sul, valorizo minha quebra, gamão, sou mais um. Tipo ponta firme, 2.7. Tem maluco que curte, dá um tapa no back. E daí te conheço, não só sai. Cuidado com o labirinto, é melhor prevenir, né? É foda conviver, saber que acabou. A vida é mil grau, é rachar no vapor. Se eu fosse mágico, aniquilava a covardia. Do fundo do meu peito eu juro pela luz do dia. Mais uma vez agradeço, a amizade é sem preço. Sabe quem considero, conhece o sujeito. Astor seu parceiro, liberdade com nós, liberdade com os pretos. Quando o sol nasce, observa o horizonte. Meio pensativo, problemas de monte. Cheiro de rosas, fumaça e pólvora. Só quero ser mais um vencedor na trajetória. E não me humilhar, porque sou vencedor. Na vida vale pontos, preserve seu pudor. Das ruas de onde a luta continua, continua. Página humilde não se cresce. Ao meu redor os meus manos também vencem igual a mim. Tamo pra qualquer veneno. Relato das ruas de onde a luta continua, continua. Página humilde não se cresce. Ao meu redor os meus manos também vencem igual a mim. Truque dance, corre louco, da vida tempo errei. Mestrão de todo o aprendizado. A água que purificou as mazelas do passado. Acompanhei os pirados, deitados, trancado. Quem tá feliz tá casado, já tem filho criado. Se arrepender é bom buscar um ensinamento. Hoje é só calmaria, difícil é viver correndo. É bom chegar bem chegado, ter reconhecimento. E quando não agradar, se calar no momento. E o pensamento no que é bom pra mudar o astral. Eu penso como você, ter o melhor é legal. Triunfar e galgar, sempre mais um degrau. Ser seletivo com as peças que botam pé no seu quintal. Legal saber que hoje muita coisa mudou. Ter liberdade pra falar e pensar no amor. Ter humildade na resposta com quem criticou. E o espaço na base pra demonstrar o valor real da forma que ele foi plantado. No solo do gamão colhido após ser cultivado. Então, satisfação a quem julgou e tá misturado. Se cê tem algo a dizer, a valer é bem chegado. Tá ligado, tem embalo que começa a gostar da linha na pipa dele, depois é só estancar. Eu gosto muito disso, a liberdade pra falar. Espera vir à tona os prejuízos pra cá. Não é só coisa, a responsa faz a diferença. Tipo um pai que registra o filho e tá sempre na presença. Em toda atitude é poder consciência. Pois um passo e falso dá rumo na decadência. Inteligência no agir pra perseverar. Tem moleque que te olha feio só pra te atrasar. Mas é o justo pelo justo pra tá num bom lugar. O certo é o certo, meu chapa, e isso não vai mudar. Alimentar o olho, cor, essa não é nossa cara, nem da margem pro falatório daquele que mascara. Aperto de mão sincero hoje é coisa rara. Compadre, não palhandrão, identidade. Relato das ruas de onde a luta continua, continua. Página humilde não se cresce. Ao meu redor os meus manos também vencem igual a mim. Tamo pra qualquer veneno. Relato das ruas de onde a luta continua, continua. Página humilde não se cresce. Ao meu redor os meus manos também vencem igual a mim. Truque dance, corre louco, da vida do...